Naldinho, o homem sem coração. Hoje pare, olho, penso e volto. E a gente não teve nenhuma foto, nenhuma história pra contar. Com você eu não passei de fase. Nós dois não foi além do quase. Era melhor eu me arrepender do que não arriscar. Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar. O que me mata é esse, se você ainda estivesse aqui. Se nós dois ainda existisse, o que me mata é o se você ainda estivesse aqui. Se nós dois ainda existisse, se tudo fosse diferente, nada tava igual. Mas o se não altera o final. Alô, meu parceiro Magno, Tecnóculos, essa vai pra você. Eu só uso Tecnóculos. Respeito, pai da criança. Portal do Arrocha. Com você eu não passei de fase. Nós dois não foi além do quase. Era melhor eu me arrepender do que não arriscar. Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar. O que me mata é esse se você ainda estivesse aqui. Se nós dois ainda existisse, o que me mata é o se você ainda estivesse aqui. Se nós dois ainda existisse, o que me mata é o se você ainda estivesse aqui. Se nós dois ainda existisse, o que me mata é o se você ainda estivesse aqui. Se nós dois ainda existisse, se tudo fosse diferente, nada tava igual. Mas o se não altera o final.